No Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Não tem outra toalha menor, não? Quase me traz uma de banho, né? Eu me esqueci o meu lenço e a minha toalha. O irmão trouxe. Levanta aí, mostra para a igreja o tamanho da toalha. Ou eu vou morrer molhado disso hoje, ou vou chorar a noite inteira, né? Aleluia. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 21. Quero agradecer o esforço do irmão, mas se você puder me arrumar uma menor, vai ser a benção. É, se eu tivesse pedido um ano de banho, eu acho que vinha um cobertor, né? Capítulo 21 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, quem encontrou, diga amém. Amém. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta. Prendei-a, uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a, trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor a demisté e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam os ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem este é? Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém. Meus amados, há aqui uma reflexão, e eu quero esboçar, dentro desse mesmo assunto, alguns tópicos bíblicos a serem extraídos. É uma história conhecida desde quando eu me conheci como criança até agora. A escola dominical ensina sobre este jumentinho. A escola dominical ensina sobre a mamãe desse jumentinho. A escola dominical ensina acerca de Jesus montado neste animal. Os personagens aqui me chamam muito a atenção, especialmente o nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas, quando eu leio o texto e tento compreender a força do contexto, eu extraí de dentro desse esboço sete tópicos principais acerca deste jumentinho. E eu quero dar um tema para este assunto nessa noite: glória por um dia e sucesso para sempre. Você pode dizer amém? Amém. Então levante a sua mão direita ao céu, assim, assim. E com, do jeito que você está, você vai olhar para o seu irmão, para a sua irmã, e vai bradar bem alto para ele ouvir: glória por um dia, sucesso para sempre. Diga. Vire para ele de novo, pegue na mão dele, se você puder, e não tiver intrigado com ele, se tiver intrigado, quebra a intriga nessa noite, e diga assim para ele: a glória será por um dia, mas o sucesso será para sempre. Em primeiro lugar, O primeiro tópico dessa história, ele está registrado em três evangelhos. No primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, a Bíblia diz que naquela região estava Jesus precisando de um animal para entrar dentro de Jerusalém. E Jesus enviou os discípulos para a aldeia. E a Bíblia nos diz que o próprio Jesus, tomado por uma grande visão e revelação de Deus, Jesus disse que alguém ia perguntar para que eles estariam retirando aquele animal que estava preso. Aquele animal estava preso, aquele jumento estava preso, e a sua mamãe o acompanhava. E alguém ia perguntar por que estariam tirando ele de lá. Jesus disse, muito obrigado, Deus abençoe. Jesus disse, respondeu a eles então, que Jesus, eu, o Senhor, há de mister com ele. Jesus estava dizendo, quando eles perguntarem, por que é que vocês estão retirando este animal da prisão onde ele está, vocês digam que Jesus tem mistério com ele. Você sabia que Jesus tem um grande mistério na tua vida? Se você crê nisso, diga amém por essa palavra. Há um grande mistério de Jesus na tua vida. No evangelho de Marco, Jesus disse-me assim, se alguém vos perguntar, porque é, ou um dono perguntar, por que é que vocês estão tirando ele? Vocês dizem assim, Jesus precisa dele. Você crê que Jesus precisa de você? Diga amém. Diga amém. No evangelho de Lucas, Jesus disse, quando alguém vos perguntar, dizei-o a ele, o Senhor há de mister com ele. Jesus se refere agora a um plano profético. Jesus está agora colocando em prática uma profecia que, de hipótese alguma, poderia cair por terra. Então eu abordei aqui, tematizei e qualifiquei essa abordagem. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre jumentinho lembrado. Ô, glória, interessante, né? Veja bem, quando eu digo que esse jumento foi lembrado, eu não estou saindo nem da ética, nem da estética bíblica. Eu não estou saindo dos parâmetros teológicos, não. Quando eu digo que esse jumento foi lembrado, é porque o próprio evangelista Mateus escreveu dizendo que está escrito pela boca do profeta Isaías. O profeta profetizou o que Deus mandou ele profetizar. O profeta falou o que Deus mandou ele falar. E Jesus Cristo de Nazaré, querendo cumprir a linha direta em risca, Jesus não oscilou nem para a direita, nem para a esquerda. Logo, Jesus se preocupou em cumprir a palavra que saiu da boca do Pai para a boca do profeta. E foi profetizado a toda a congregação de Israel. Quer alguém ouvir ou não, teve que ouvir. Quer alguém deixar de ouvir ou não, teve que escutar da mesma forma esta profecia. Jesus então estava agora em linha para a morte. Jesus estava então, agora cumprindo a tarefa e o seu ministério. E Jesus se preocupou, amados irmãos, em cumprir ponto por ponto de seu ministério. Jesus nunca quis deixar de cumprir o ministério que Deus lhe deu. Automaticamente, esse ministério que Jesus teve é um ministério inexplicável. Por mais palavras que eu tivesse aqui nessa noite e viesse narrar acerca do ministério de Jesus, eu tomaria toda a noite, toda a manhã, toda a tarde do dia seguinte, toda mais uma noite, e não conseguiria explicar qual o sucesso, o tamanho do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas Jesus lembrou-se do jumento. Por que Jesus lembrou-se desse animal? Veja bem, venho eu imaginar que a Bíblia diz que esse animal estava preso. Por que é que ele estava preso? Porque ele ainda nunca tinha sido montado por homem algum. Por que é que ele estava preso, pastor? A Bíblia diz que ele estava preso esperando o tempo em que Jesus lembrasse da profecia. Ele estava preso. A Bíblia diz, segundo o profeta narrou, que este animal seria um animal que ninguém haveria ou tinha sido montado em cima dele. Porém, Jesus haveria de inaugurá-lo. E Jesus logo se preocupou na promessa. Por ele ser um animal ainda ainda indomável, a sua mamãe estava ali guardando ao seu lado. Todos nós sabemos, amado, que jumento é bem diferente do cavalo, que o jumento é bem diferente da égua, que o jumento é bem diferente do camelo, que o jumento é bem diferente da zebra, que o jumento é bem diferente da girafa. Mesmo sendo da mesma espécie, mesmo tendo quase a mesma raça, mas não sendo o mesmo destino, ele tem quatro patas, duas orelhas, um focinho e uma cauda. Porém, as suas atitudes é completamente diferente. Parece que toda a ignorância que pode reinar dentro de um animal, Deus escolheu esse animal que não cresce muito, é pequenininho. Quem olha para ele de longe vê que ele é bem humildezinho, ele tem uma cara de bobo, ele tem uma cara de gente que está passando necessidade, ele tem uma cara de gente sofrida. Quando eu era criança, meu pai tinha muitos jumentinhos e eu gostava. Eu via jumentinho para lá, jumentinho para cá. Pelo meu tamanho, e quando eu olhava para aqueles animais tão pequenininhos, eu até imaginaria que aquilo era bem mansinho. E eu até dei um nome para uns deles, que era chamado de meu Rodrigo, ou Rodriguinho. Era chamado meu jumentinho. Chamava de maneira carinhosa. Não quero ofender nenhum irmão aqui que tem o nome de Rodrigo, nem um obreiro aqui que tem o nome de Rodrigo, mas essa foi a forma de eu chamar ele. Um dia eu montei nesse Rodrigo e eu estou andando, galgando de tanta alegria. E tinha uma casa grande na fazenda, e embaixo da casa tinha chovido e tinha uma poça de água. Em volta da casa tinha vários matos, e eu resolvi dar uma volta no Rodrigo. Os irmãos sabem muito bem que jumento empanca, e quando ele empanca, só Jesus para desempancar aquela coisa. E eu estou montado no jumento, e ele estava com sede. Então ele olhou para a casa, e ele baixou a cabeça, e eu puxei a corda, e vou puxando a rédea, e ele de cabeça baixa, torceu o pescoço, ele meteu a cabeça debaixo da casa, e eu meti a cara na parede da casa, empancou o jumento. Outro dia eu montei no jumento, e parece que ele acordou com um dia todo torto. Ele deu um coice, jogou-me para cima, e arrancou os dois dentes da frente da minha boca, os dentes superior. Ainda bem que estava na mudança de dente, e Jesus resolveu me dar dois dentão aqui, que é uma beleza, é um triturador. Glória a Deus. Esse animal, quem olha para ele, diz assim: que lindinho, que bonitinho, orelhinha pequenininha. Tem uns que nasce todo torto, um orelhão desse tamanho, só ele é pequeno. Porém, ele faz parte da história. Jesus lembrou-se de que Deus tinha falado que ele era necessário entrar em Jerusalém mutado nesse jumento. O que me chama a atenção nessa história é que eu imagino que esse jumentinho um dia, porque a sua mamãe andava de lado, um dia esse jumentinho olhou para a sua mamãe e começou os dois a conversar. E ele dizia assim: mamãe, por que é que a senhora carrega tanta carga? Por que é que a senhora carrega tanto peso? Por que é que a senhora carrega, faz tanta força? Tem animal que é igual a nós. A senhora viu, mamãe, aquele cavalo, aquele outro animal da nossa espécie, ele é mais alto, ele é mais forte, mas ele só carrega rei. Quando a senhora estava carregando uma das mudanças, isso aqui é o meu raciocínio, eu vi, mamãe, que tinha um homem com a coroa em cima de um animalzão maior que a gente. O que é aquilo, mamãe? E a mamãe dizia: é, meu filho, aquilo ali é um cavalo, mas é um cavalão de raça. Aquilo ali é só para carregar majestade, aquilo ali é só para carregar princesa, filho, aquilo ali é só para levar príncipe para passear nos bosques. Nós não nascemos com essa sorte, filho. A nossa sorte é carregar mudança, carregar balde de água, carregar roupa dos reis, carregar carga pesada, ser humilhado e no final dos nossos dias morrer, ser sacrificado, e acabou os nossos dias. Parece que eu imagino outra vez que aquele jumento acordou de manhã preocupado, e a sua mamãe já estava agendada para carregar um monte de pedra para construir as casas dos homens. E ele perguntava: mas mamãe, mas não tem sorte de jeito nenhum, a senhora nunca vai carregar um rei, a senhora nunca vai carregar um príncipe, não, mamãe, a senhora nunca vai carregar uma princesa. Ah, meu filho, essa sorte não ficou para a gente. Mas um dia esse jumento acordou preocupado. A mamãe disse: para aí, eu vou lhe contar uma história, e é uma história profética. médica, filho. Você sabia, filho, que segundo as profecias, porque é um animal, querido, ele conhece as profecias, o animal entende das profecias, porque ele faz parte da profecia. Você sabia que o animal fala com Deus ou não sabia? Você sabia que quando o urubu está com fome, ele pede a Deus o alimento? Essa é a oração pior que existe, porque o urubu, ele depende de defunto, e dependendo da oração que ele faz, Deus escolhe um crente ruim na igreja e mata para o urubu se alimentar. A oração do urubu não é das melhores. Veja bem, a Bíblia diz que o leão clama e Deus lhe manda o seu alimento. O urubu clama e Deus lhe manda o seu alimento. Eu espero que o leão e o urubu não estejam orando por esses dias. Glórias a Deus. E eu imagino agora que aquele jumentinho começou a falar com sua mamãe. E a sua mamãe disse: filho, segundo a profecia, olha, vai nascer um rei aí, que segundo a profecia, ele vai entrar em Jerusalém. Mas ele não vai entrar montado no cavalo, não. Ele não vai montado num camelo de raça aí, não, não. Ele não vai entrar montado num cavalo aí, manga larga, um quarto de milha, um cavalo galopeiro, um cavalo marchante. Não, filho, segundo eu ouvi dizer, as profecias narram que ele vai entrar em um jumentinho, nascido de uma jumenta. Olha, filho, essa sorte, quem sabe, pode cair entre nós, o jumentinho. Pode ser você, pode ser eu, pode ser a fulana, pode ser o Beltrano. E o jumentinho imaginava, e ele ainda estava na sorte, porque ainda não tinha carregado carga nenhuma, mas era escravo, era prisioneiro da carga, e estava preso. A Bíblia diz que ele estava preso. Mas quando Jesus lembrou dele, Jesus agora lembrou muito bem, chamou os discípulos e direcionou a aldeia e disse: ide lá, porque tem a sua mamãe e tem o jumentinho. Jesus disse: olha, sobre ele ninguém nunca montou, vocês vão ver ele lá, é um jumento puro, mas não fica admirado, soltar e trazer, mas trazer ele com a mãe. Porque foi que Jesus pediu, senhoras e senhores, para levar o jumento com a mamãe? Ah, meu querido, era para levar com a mamãe, porque ninguém tinha montado nele, o único que poderia amansar ele era a sua mãe. Como a sua mãe já entendia das profecias, então Jesus conhecia a mente da mãe. Aquele jumento, se viesse até Jesus sem a mamãe, ia dar coice em Pedro, coice em Tiago, coice em Judas, coice em Bartolomeu, coice em tudo que era discípulo. Mas como a mamãe entendia da profecia, a mamãe foi acalmando ele. Aí lá vem aqueles homens diferentes, com aqueles vestidos grandes, com aquelas roupas diferentes, aquele chinelão no pé, e olharam assim, e quem sabe a mamãe olhou para ele e disse: mamãe, está vindo uns homens diferentes ali, com as roupas diferentes, o que será aquilo, mamãe? E eu imagino que a mamãe olhou para ele e disse assim: não sei não, mas aqueles homens que andam com o filho do rei. Quem, mamãe? Anda com o filho do rei. Herodes disse: não, com o filho do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Aqueles homens andam com ele, com aquele pregador nazareno, com aquele profeta. Lá vem os discípulos, olha para ele, desamarra, mãe. Aí lá vem os dois e diz: ei, o que é que vocês estão fazendo, soltando meu jumentinho e minha jumenta? Aí os discípulos olhou para eles e disse: Jesus precisa dele, Jesus precisa dele. E quando Jesus precisa de alguém, não há capeta que impeça a obra de Deus na vida dele. Jesus precisa dele, é de mistério. Vou colocar nas palavras de Jesus, tem mais, é mistério. Jesus tem mistério na vida desse jumento. Lá vai agora, aí sua mamãe olha, cutuca o filho e diz: tá vendo, filho? Não te falei, a sorte caiu sobre nós. Jesus disse que precisa de ti, filhão, que coisa linda. Aí o filho ergueu o peito e agora disse: e agora, mamãe, como é que nós fazemos? Aí a mamãe disse: fica tranquilo que nós vamos passar perto de tanto cavalão grande aí, cavalo de rei, cavalo de príncipe, cavalo de sacerdote, cavalo de fariseu, cavalo de saduceu. E agora, filho, levanta esse funcisão, ergue bem essa orelha, ergue o peito, porque quem vai montar agora em você é rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus precisa dele. Jumento lembrado, levante a sua mão e diga assim: Jesus lembrou de nós, Jesus lembrou de nós. Quantos aqui, irmão, hoje é obreiro, hoje somos obreiro, mas tem gente aqui, querido, que era jumentão de primeira classe, era bravo, era ignorante, era rude, era nervoso, era pedra ruim, matador, assassino, ladrão, criminoso, adúltero, dava coisa até no vento, mas Jesus precisou dele. Aí Jesus olhou para ele e disse: preciso de você. Ei, Jorge, Jesus olhou para ti e disse: preciso de você. Vem cá, eu vou montar em cima de você. Quando Jesus precisa de um crente, irmão, Jesus sabe onde ele está. Jesus vai buscar onde ele está. Jesus encontra onde ele está. Jesus vai no endereço onde ele está. Aonde ele estiver, Jesus manda buscar. Ei, segundo a Bíblia, Jesus sabia onde estava o jumento. Eu espero que tu não esteja fugindo, mas se tu estivesse fugindo, lembre-se, Jesus sabe onde você está. E quando chegar o tempo dele te buscar, ele vai te buscar. Jesus vai precisar de crente aqui nessa noite para usar numa grande obra. Jesus precisa dele. Oh, meu Deus do céu. Ei, quando eu falo de lembrança, eu falo que Deus lembrou de Israel. Na hora mais difícil de Israel, Deus lembrou-se quando o povo estava amassando barro com os pés. Na hora mais difícil de Israel, Deus lembrou quando Gideão estava dentro de um lagar, malhando trigo em um lugar impróprio. Aí Deus lembrou-se para livrar. Na hora mais difícil de Israel, Deus desce sobre as muralhas de Jericó e soterra ela sobre a terra, porque Deus lembrou-se de Israel. Na hora mais difícil da vida de Ana, Deus lembrou-se de Ana, ouviu o seu clamor e lhe deu filho, o filho Samuel. Na hora mais difícil da igreja católica, Jesus, da igreja primitiva na face da terra, perdão, Jesus mandou um anjo dentro da prisão, soltou Pedro de lá, porque Jesus lembrou-se de Pedro. Quando Paulo e Silas estavam aprisionados em um cárcere, à meia-noite clamaram, louvaram ao Senhor, Jesus lembrou-se, deu um terremoto na terra e libertou ele de lá. Tem crente aqui que está debaixo da promessa, e Jesus vai lembrar dessa promessa nessa noite e vai trazer livramento para você. Eu creio. Quantos creem nesta palavra, levante a mão e glorifique ao nome de Jesus. Jumento lembrado. Em segundo lugar, jumentinho chamado. Olha, pastor, que negócio que é esse? Foi sim. Quem mandou chamar o jumento não foi Herodes. Quem mandou chamar o jumento foi Jesus. E só Jesus que chama jumento, querido. É só Jesus mesmo. Rei não precisa de jumento. Rei precisa de cavalo. Mas Jesus gosta de jumento, porque jumento ninguém quer estar perto dele, porque ele é biscoiteiro. Jumento ninguém quer estar perto dele, porque ele é ignorante. Jumento quer ninguém quer estar perto dele, porque quando ele empanca não sai do lugar. Mas quando Jesus pega o jumento, duvida ele empancar. Assim empancar, Jesus toca fogo nele e ele tem que andar. Jumento chamado. Jesus chamou jumento. Ei! Quando eu me lembro que Jesus chamou jumento, amado, veja bem, quando eu falo de chamada, eu falo de três tópicos dentro da Bíblia. Primeiro, quem é chamado por Deus tem que ser uma pessoa que tenha coragem de renunciar tudo, bens familiares, bens materiais, bens econômicos e bens sociais, amizades e etc. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para cá, para a terra que eu te mostrarei. Naquele dia, Abraão estava renunciando. Deus estava exigindo uma renúncia. Em segundo lugar, quem é chamado tem que ter domínio de Deus sobre a sua vida. Humildade. Quando Deus chama um homem, Deus quer ter domínio sobre a vida dele. Deus só chama pessoas que queira ser dominado por ele. Deus só chama pessoa que queira ser guiado por ele. Deus não chama pessoa que anda pela sua própria teoria, pela sua própria sabedoria, pela sua própria força, pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria habilidade. Eu sei que dentro da igreja tem muita gente habilidoso, tem sim. Você olha para eles e diz assim: rapaz, pelo jeito tu já deveria ser pastor, pelo jeito tu já deveria ser um presbítero da igreja, pelo jeito, pelo andar da carruagem, tu já deveria ser mais não sei o que dentro da igreja, tu já era um missionário. Mas é só o jeito, amado. Mas por que Deus ainda não chamou? Porque ele não tem humildade para ser dominado por Jesus. Jesus sabe que no dia, se colocar uma dessas pessoas na obra, no dia em que Jesus apertar, ele volta, ele recua, larga a obra e vem murmurando e reclamando. Tem que ter humildade. Sabe por que Deus chamou o profeta Elias e mandou o profeta Elias descer ao ribeiro de Querite para ser alimentado pelo corvo e beber daquela água? Humildade, 100% humildade na vida do profeta Elias. Será que Deus pode te usar nessa noite? Se você crê que ele pode, diga glória a Deus. Será que Deus pode te usar? Então, amém. Se Deus te enviar, tu tem coragem de fazer a vontade de Deus? Porque muita gente quer ser, muita gente quer ir, muita gente quer fazer, mas poucas pessoas querem ficar no lugar onde Deus colocou. Você pensa que fazer a obra de Deus é um mar de rosa? Não, tem hora que tem rosa, mas é 99% de espinho. Precisa ter coragem. Para ser chamado tem que ter humildade. Em terceiro lugar, para ser chamado tem que ter a unção de Deus. E quando Deus chama, irmão, Deus unge de verdade. Quando Deus chama, o óleo desce sobre a cabeça, amado. Quando Deus chama, o poder vem sobre a vida dele. Ei, quando Deus chama, Deus se responsabiliza. Eu estou cansado de ouvir pastores dizer e pregadores repetir a mesma coisa e sempre falar dentro da igreja: Deus não chama capacitado, mas Deus chama os incapacitados, e Deus capacita pelo seu poder. Veja bem, quando Deus capacita, querido, a força é diferente. Os irmãos de Davi já eram guerreiros, já eram lutador, eles tinham espada, eles tinham capacidade, eles faziam parte do exército de Saul, um exército poderoso. Mas quando os irmãos de Davi viu Golias, pararam, pasmaram, ficaram, recuaram e não avançaram. Mas quando Deus mandou Samuel derramar azeite sobre a cabeça do garoto, o garoto olhou para o gigante e não viu o gigante. O garoto olhou para o tamanho do grandão, não viu o grandão, viu um zezinho pequeno. O garoto olhou para o tamanho do marmanjão, olhou para ele e viu ele tamanho de nada. É unção. Quem tem unção tem coragem. Quem tem coragem tem ousadia. Quem tem ousadia tem poder. Quem tem poder tem convicção. Quem tem convicção tem graça. Quem tem graça parte para cima. A unção. Deus chama e Deus dá unção. E Deus pode te ungir aqui nessa noite. Crê nisso. Crê nisso que pode cair óleo na tua vida. Amém. Jumento lembrado, jumento chamado. Em terceiro lugar, jumentinho escolhido. Que é isso, pastor? Como o senhor pode dizer que esse jumento é escolhido? Sabe por que esse jumento é escolhido? Porque você não viu Jesus montado num cavalo. Você viu? Se na sua Bíblia tiver um cavalo, é a Bíblia de Maomé, não é a minha Bíblia. A minha Bíblia diz que é um jumento. Oh, meu Deus do céu! Naquele dia, veja bem, filho de Deus, descido do céu, humilhou-se na forma de homem, deixou onisciência, onipresença e onipotência. Agora tinha poder, mas ele tinha poder sobre a terra. O que Jesus queria, Deus fazia. Quando Jesus quis andar por cima do mar, ele andou. Quando Jesus quis multiplicar pão, ele multiplicou. Quando Jesus quis bem multiplicar o peixe, ele multiplicou. Quando Jesus queria curar a hemorragia, ele curava. Quando Jesus queria fazer cego ver, ele fazia. Quando Jesus queria levantar paralítico, ele fez. Quando Jesus quis ressuscitar defunto, ele ressuscitou. Será que se Jesus quisesse montar no cavalo, ele não poderia montar? O cavalo mais caro da época que existisse, que naquela época os homens não usavam tanto cavalo, era mais éguas importadas da terra do Egito. Porém, se Jesus quisesse montar em uma daquelas éguas mais feroz, mais veloz, mais bela que tivesse, Jesus montava. Eu comparo esse jumento como se fosse um Fiat 147, um Fusquinha 66. Os cavalos que Herodes tinha era como se fosse uma BMW, uma Mercedes importada. Era como se fosse um Rolls Royce, era como se fosse uma Ferrari. Aí o filho de Deus olhou para a Ferrari, para os Rolls Royce, olhou para a BMW e disse: não, vou no Fusqueta mesmo. Traz ele cá, traz ele cá. Eu vou inaugurar esse aí. Ei, querido, a escolha é de Deus. Quem olha assim para mim diz assim: como é que Jesus escolhe um negão tão feio desse aí? Feio até os olhos, rapaz, eu sou bonito. Como é que Jesus escolhe um homem desse aí? Quantas vezes, quando eu era mais novo, aí eu ia pregar nos congressos, representando o ministério, e aqueles pastores tal, olhavam assim para mim, eu novinho, magrinho. Os irmãos lembram que eu era magrinho, eu era mais magro ainda, só tinha cabeça, o meu cabelo era daquela época que penteava com aqueles gafão, tom, pá, tum, tá, aí, pá, tava só no esquema. Aí eles olhavam assim para mim, medindo o pé a cabeça, diziam: será que vai sair alguma coisa daí? Será que tem algum mistério aí? Aí depois, quando via Jesus tomar conta do vaso e fazer maravilha, aí dizia: é, rapaz, não é que Jesus usa negrão mesmo? E negão não é gente, não. Não é cheio de graça, não. Tem muita gente que olha a aparência, amado. Olha o lado de fora. Tem gente, uma vez eu fui pregar numa igreja, aí eu cheguei atrasado porque o carro tinha furado o pneu. Cheguei atrasado. Aí tinha um monte de gente bonitão, os pastores peitão, cabelão e tal, aquela coisa toda. Subi em cima do altar, do meu lado um obreiro conversando com eu, disse: o pregador não vem, não, é? Cadê o pregador? O pregador ainda não chegou. Esses pregadores é cheio de chegar atrasado. E eu do lado dele. Aí o irmão cutucou e disse assim: o pregador já tá aí. Ele disse: esse criolinho que tá aí é ele mesmo. É ele mesmo. Jesus escolheu. A forma é de Jesus, amado. Ei, tem muito bonitinho aí que só tem beleza. Nariz nariz fininho, os olhinhos verdes e cabelinho jogado para lá, os lábios bem feitinho, mas é tão geladinho, é tão friozinho, é tão vaziozinho, não tem nem 1% da unção que reina sobre o preto em cima do altar. Ei, querido, pare em se engana. Deus escolhe quem quer. Você olha para o Eimer. Você olha para uma velhinha, para uma senhora de idade e diz: coitadinha da velhinha, será que nela tem poder? Será que nela tem mistério? Eu vi uma velha de 97 anos, eu falo velha no sentido, no bom sentido, uma idosa de 97 anos, dentro de um estádio de futebol, mais de 38 mil pessoas, dando testemunho. Quando ela deu testemunho, levantou a mão para o céu e bateu 10 palmas. Quando ela bateu 10 palmas, ela disse: agora segura que Jesus vai batizar. Eu nunca vi um negócio daquele. Ele escolhe quem quer. Ele escolhe quem quer. Undalama da Xandaraia. Ei, querido, tá uma unção tão gostosa aqui nessa noite. Tu tá sentindo o que eu tô sentindo aqui hoje? Ele escolhe quem quer. Oh! Jumento escolhido. Em quarto lugar, jumentinho inaugurado. Que é isso, pastor? Jumento foi inaugurado? Inaugurado, amado. Como assim, pastor? Jesus disse que ninguém nunca tinha montado nele. Jesus é enjoado, irmão. Jesus é chato, irmão. Ele disse: eu quero um jumento, mas eu quero ele que ninguém nunca montou. Só eu vou inaugurar. Aí parece que eu vejo Pedro, Tiago, vão olhar para Jesus e dizer: mestre, não mexe com jumento que ninguém nunca montou, não, mestre. Tu vai levar coice. Jesus disse: tu não me conhece, Pedro, Tiago, João e André. Eu sou Jesus, não tem bravo que eu não possa avançar. Será que você não lembra de Moisés? Moisés era bravo, irmão. Moisés era ruim, nervoso, matou um homem, enterrou na areia, mas Deus colocou ele no deserto e ficou mansinho, ficou tão manso que Deus olhou para Israel e disse: hoje não tem homem mais manso igual Moisés na face da terra. Deus tem as formas de amansar, irmão. Quanta gente era brava dentro da igreja, e eu bato, eu faço, eu mato, eu sou, eu quero e tal. Quantas irmãs não passou prova com o marido nervoso em casa? Eu sou o valentão, meu nome é Zé Peixeira, chegou atrasado, a faca cobre, mas Jesus pegou ele. Talvez o camarada está agora aí no meio chorando: ei, Jesus, tem misericórdia. Jesus quebra, irmão, não tem durão perto dele não, ele rebenta, ele quebra, ele pipoca, ele estoura. Jesus quebra coração de pedra, não tem ninguém duro, ele vai inaugurar. Oh, meu Deus! Andalaia, mandaraia, jumentinho inaugurado, e pra montar no jumento não é fácil. O meu tio, amansador de burro, amansador de cavalo e amansador de jumento, mas ele me disse: amansar jumento não é fácil, é difícil. E o discípulo lá vem trazendo aquela coisa, e a mamãe dizendo pra ele: fica calminho, filho, não dá esperneada não, o Jesus vai montar em você, fica calminho. Mas mamãe, eu vou te defender. Calma, filho, fica tranquilo, é promessa na tua vida, filho. Quem tem promessa não pode ficar nervoso. Quem tem promessa tem que sossegar e descansar. Promessa, promessa, descansa no Senhor. Deita e levanta-te em paz. Põe tua cabeça ao travesseiro e diga: Deus, eu te agradeço por tudo. O inimigo está te perturbando, querendo roubar a atenção tua e te lembrando dos problemas cotidianos da tua vida, mas Jesus vai soprar um vento dentro da tua mente, toda perturbação vai sair. Vai! Ulandalanda xandarambanda. O jumentinho vai ser inaugurado. A Bíblia diz que a trouxeram para Jesus. Eu dirigi uma congregação, uma irmã, a irmã passou uma prova terrível. A irmã sofria, marido não crente, bravo. O marido batia nela, ela vinha da igreja, ele bravo. Teve dia que ela entrou na igreja com os olhos roxos, toda marcada. E teve um dia que ela disse: pastor, o que é que eu faço? Eu entrego ele para a polícia, eu denuncio conheceu ele na delegacia das mulheres. Eu disse: não, minha irmã, confia em Deus. Pastor, eu não aguento mais, pastor. Aquele homem abusa de mim, ele faz o que quer. Ele me torna um objeto dentro de casa, pastor. Ele bate em mim, ele bebe, não me dá dinheiro, não me dá nada. Aí nós levantamos a igreja numa terça-feira para orar por ela. E nós estávamos orando, orando com graça e com poder. Jesus falou para mim, disse: diz para ela que eu vou entrar dentro da casa dela hoje e amansar o valente. Jesus faz milagres, sim. Ele faz milagres, sim. Ao acabar o culto, eu falei para ela: o valente vai ficar manso hoje. Ele tinha saído do bar, colocou a faca em cima da mesa, fechou a porta com a chave. E ele disse: quando ela bater, eu abri a porta, vou dar uma facãozada no pescoço, corpo vai para um lado e cabeça para o outro. E ele ficou na porta, e ela está lá vindo, bateu na porta. Quando ele levantou o facão que abriu a porta, ele viu lá no corredor da cozinha uma luz forte, um homem vestido de branco, com seu cabelo e os olhos como chama de fogo, e disse: não toca nela, não toca mais nela, ela pertence a mim, ela é minha. Ula manda candaraya. Ele caiu de joelho, caiu de rosto no pó, gritando: quem é você? Quem é você? E o homem de branco disse: eu sou Jesus Cristo, que tenho obra na vida dela e na tua. Oh, meu Deus! Jesus inaugurou aquele homem. Ele ficou mansinho, uma seda. Ele hoje é porteiro da igreja. Ele é o que mais chora na hora do culto. Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Meu Deus do céu! Tem valentão que Jesus vai quebrar aqui na cidade de Montes Claros. Jesus chegou! Onda landa xandaraya, urananda kenda xandaraya. Levante a sua mão se você puder e adore a Deus pelo minuto. Se você tiver glória e aleluia, glorifique o nome do Senhor. Vai haver inauguração aqui hoje. Quando eu falo de inaugurar, eu falo da igreja primitiva. Olhai aqui para mim, senhores. Veja bem, a igreja primitiva, Jesus deu uma ordem a todos: ficar em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. A igreja primitiva, saindo do Calvário, glória, indo para Jerusalém, poder e sucesso para sempre. Jesus inaugurou até a era dos patriarcas, dos profetas e dos grandes monarcas. Ninguém ainda tinha falado em línguas estranhas. Línguas estranhas era mistério, porque no Antigo Testamento o Espírito vinha, fazia, descia e voltava para o Pai. O Espírito vinha de maneira transitória. No Antigo Testamento, o Espírito não batizou nenhum crente, nenhum profeta, nenhum rei, nenhum sacerdote, nenhum levita. O Espírito trazia a palavra profética na boca de 5 homens que Deus queria usar. O primeiro seria o profeta escolhido pela congregação de Israel e pelo Senhor. O segundo homem seria o rei. Se não tivesse rei, procurava-se um sacerdote ou um sumo sacerdote para o Espírito usar. Se não tivesse um sumo sacerdote ou um sacerdote, era escolhido o Nazireu, um separado do ventre da mãe, para Deus usar. Se não tivesse o Nazireu, então Deus escolheria agora uma mulher, no caso de Débora, que foi profeta, juíza e conselheira da congregação de Israel, para utilizar no meio da congregação. A Bíblia nos diz que naquela época ninguém falou em línguas estranhas, ninguém era inaugurado, mas no dia de Pentecoste, 500 irmãos ficaram no templo de Jerusalém, esperaram 10 dias, 380 irmãos correram, saíram, porque desconfiaram da promessa que Jesus tinha falado. Mas naquele dia, a Bíblia nos diz que 120 irmãos esperaram com paciência e fé. No 10º dia, os céus se abriram, as portas do templo bateu, e a Bíblia diz que veio do céu de repente, como um vento veemente, como de um sol veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E diz a Bíblia, naquele dia foram vistas por eles línguas repartidas como quer de fogo. Eles foram inaugurados com línguas estranhas. Eu estou crendo nesta noite, segundo o poder de Deus que está dentro de mim, Jesus vai inaugurar crente aqui nesta noite, pelo poder do Espírito Santo. Eu sei que ele está aqui, jumentinho inaugurado. Vire para seu irmão, para sua irmã nesta noite e diga para ele: Jesus vai inaugurar nós aqui hoje. Jesus vai nos inaugurar aqui hoje. Oh meu Deus! Em quinto lugar, jumentinho. Em quinto lugar, jumento dominado. Pastor Adeildo, por que jumento dominado? Porque Jesus montou nele e Jesus gosta de dominar. Jesus é grande. Você sabia que no céu Jesus é chamado de rei, na terra ele é chamado de senhor, e lá no inferno ele é chamado de Cristo. Lá no céu ele é chamado de rei, porque ele é rei da glória. Na terra ele é chamado de senhor, porque ele que manda e quem faz. Lá no inferno ele é chamado de Cristo, porque ele é o resgatador de Israel e dos ímpios da terra. Jesus Cristo vai dominar. Tem gente que não aceita Jesus como rei. Tem rei do rock, rei da música pop, tem rei do baião, tem rei do café, rei da soja, rei da maconha, rei da cocaína, rei da heroína, rei do black, rei do rap. Mas eu quero apresentar a todos vocês aqui nesta noite o Deus que a Assembleia de Deus serve aqui na cidade de Montes Claros. É rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Undalá, undalá. A igreja vai clamar ele por 3 vezes nesta noite. A igreja vai glorificar ele como rei, dizendo: bendito é o rei. A igreja glorifica como senhor, dizendo: a ti é a glória. A igreja glorifica como Cristo, dizendo: a ti pertence o poder. Que o diabo queira ou não queira, o rei, o senhor e o Cristo estar aqui, estar aqui. Oh meu Deus! Quanto está sentindo a glória do rei, a glória do rei, a glória do rei, a glória do rei. Adore a Deus se você puder. Se você crê que Jesus merece ouvir o teu glória, então abre a tua garganta e glorifique o rei da glória. Glória. Oh. Aleluia. Aleluia. Em sexto lugar, jumentinho honrado. Como assim, pastor? O jumentinho foi honrado. Por que que o jumento foi honrado? Se você ler em todo o texto, a Bíblia diz que Jesus pega os seus vestidos e joga em cima do jumento. A palavra vestido, ela tem 3 significados na Bíblia. Vestido de José significa honra do pai, honra o mérito. O pai honrou José e entregou o vestido pela lei e pela graça. Agora, na graça de Cristo para a igreja presente atual, vestido significa veste branca, remove alegria, compromisso a entrar no céu, selo da promessa. Promessa é o vestido. Jesus forra o jumento com o seu vestido. Tem gente aqui que está forrado já. Jesus vai te dar o título de honra ou mérito. Tem pessoas que não te dá nada, tem pessoas que não te valoriza, tem pessoas que olham para você e diz que você é um zero à esquerda. Mas não esquenta com essas pessoas, são túmulos, sepultura. para a tua alma, oh meu Deus. Mas eu estou sentindo algo tão gostoso aqui nesta noite. Eu estou sentindo algo tão bom aqui nesta noite. Nem parece que é o quarto dia que eu estou pregando. Parece que é uma abertura de congresso. Eu me sinto renovado. Os meus pulmões estão palpitando. Parece que Jesus ligou duas turbinas dentro do meu corpo. Essa igreja vai decolar nesta noite. Vai chegar mais perto do reino. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Anda lá. Em sétimo lugar, jumentinho exaltado. Em sétimo lugar, jumentinho exaltado. Por que jumento exaltado, pastor? Porque quem Jesus monta em cima dele, querido, não tem ninguém na terra que seja melhor do que ele. Eu não me troco por aquele preto sem vergonha que se pintou de branco e hoje diz que é branco. Ele se chama Michael Jackson. O meu valor é mais alto do que o dele. Jesus está em mim. Eu não me troco pela glória que o rei do rock Elvis Presley tinha. Glórias humanas. O homem tinha tanta glória. O homem era glória para lá, era glória para cá. Mas houve um dia que a terra o chamou. A morte disse, passaporte desce. E ele teve que cair à terra. Ele era um ex-crente da igreja batista. E morre sem Cristo dentro da sua alma. Uma igreja que tem seus parâmetros de grandes ensino teólico, de altos conhecimentos. Mas aquele moço morreu sem aceitar a Cristo como seu Salvador. A renúncia, ele não quis renunciar. Não me troco, porque tem alguém que é mais valorizado em mim, Jesus Cristo. Não me troco. Tem muitas famosas por aí, mulheres do mundo famosa, cantoras do mundo famosa, mas não vale mais do que você, querida. Não tem um valor a mais do que você. Se ela tivesse toda a riqueza desta terra, jamais iria se igualar a ti, mulher, porque tu tem Jesus dentro da tua vida. É realidade. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. Tu tem joia preciosa, Jesus Cristo. Tu tem um bálsamo da alma, Jesus Cristo. Tu tem um galardão da tua força, Jesus Cristo. Tu tem um brilho dos teus olhos, Jesus Cristo. Tu tem a esperança do céu, Jesus Cristo. Tu és batizado com o Espírito Santo, Jesus Cristo. Tu fala línguas estranhas e interpreta, Jesus Cristo. A profecia reina nessa igreja, Jesus Cristo. Quando Jesus chega na igreja, o diabo tem que correr. Quem tem Jesus tem tudo, Jesus Cristo. Na letra J, ele é justo, justiça e justificador. Na letra L, é eterno, eminente e excelente. Na letra S, ele é santo e santificador. Na letra U, ele é único, unigênito, ungido, filho de Deus. Na última letra S, ele é Senhor e Salvador que salva. Satanás, diabo, tem que me escutar. O diabo na letra D, é D de derrotado, destruído, desviado. Na letra I, ele é iníquo, iniquidade. Na letra A, ele é atrasado, atrevido e acusador. Na letra B, ele é B de burro, Beuzebu e Belial. E na letra O, ele é homicida. Mas meu Jesus Cristo é vencedor, é vencedor. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Quanto está sentindo Jesus Cristo aqui nesta noite? Jesus Cristo, Jesus Cristo, a Ele eu dou glória. Jesus Cristo, oh meu Deus, Jesus vai exaltar o jumento. Parece que eu vejo agora. Parece que eu vejo o jumentinho olhar para sua mamãe e dizer, mamãe, quem é aquele? E os olhos da mamãe olha para o filho e brilha e diz, aquele é o enviado. Aquele ali é o que chegou. Aquele ali é o que vai fazer mudança. Mamãe, mas ele escolheu logo eu, mamãe. Foi você. Você estava na memória dele. Você estava marcado no coração dele. Você estava marcado no livro dele. Ei, cantor. Hugo, tu estás na memória dele. Tu estás no coração dele. Tu estás no livro dele. Ei, mulheres do ciclo de oração. Vocês estão no coração dele, na memória dele, no livro dele. Obreiros, senhoras e senhores que aqui me escuta, cada uma de vocês estão na memória dele. O dia de vocês vai chegar. Hoje tu chora, amanhã tu canta. Hoje tu diz me ajuda, amanhã tu vai dizer eu te agradeço. Hoje tu diz eu não aguento, amanhã tu vai dizer muito obrigado. Tem gente aqui que vai sair com a vitória tão sobrenatural na sua vida. Oh meu Deus do céu, eu tô sentindo um negócio de louco aqui em cima. Dá vontade de correr, de pular, de cantar, de gritar. Eu tô cheio, cheio, cheio, cheio, cheio, cheio. Eu tô possuído de glória, glória, glória, glória. Essa glória tá aqui dentro nesta noite. Quem tiver sentindo a dor, olha aqui para mim, senhores, eu tenho que pregar mais. Eu quero pregar. Deus vai fazer um rebuliço aqui. Até terminar essa mensagem, aguarde e veja. Tão somente a mão de Deus, aquele jumentinho, quando Jesus montou nele, ele aprendeu quatro coisas. Você quer saber as quatro coisas que o jumento aprendeu? Quem quiser aprender, diga amém. Em primeiro lugar, o jumento aprendeu que Deus não falha. Que coisa linda. Como assim, pastor? Tem base? É só procurar entender. Desde que a profecia foi cumprida, no tempo certo Jesus velou por ela. Então quer dizer que aquilo que Deus fala, Deus não falha. Vire para seu irmão e diga, Deus não vai falhar ao teu respeito. Diga, Deus não vai falhar ao teu respeito. Para cada obreiro aqui em cima do altar, eu digo, Deus não vai falhar a promessa ao teu respeito. O jumento saiu agora crente, a mamãe saiu alegre, sorridente, e agora o jumento vai marchando, vai andando, caminhando. Aí quando ele caminhou, ele aprendeu a segunda lição. A segunda lição que ele aprendeu, que com Jesus o jumento é liberto. Oh meu Deus do céu, o jumento estava preso, amado. Jesus disse, soltai-o. Quando Jesus chama, Jesus liberta. Jesus liberta. Crente que diz que é liberto e continua dando as bitucadas em cigarro ainda, precisa Jesus montar nele aqui essa noite. Jesus liberta de verdade. Crente que diz que Jesus libertou da bebida e quando passa na frente de um bar e vê a danadinha da cerveja geladinha e faz assim, glória a Deus, aleluia, precisa Jesus dar uma montada em você aqui nessa noite. Se precisar Jesus ralar tua cara no chão, ele vai ralar, mas que ele vai te libertar de uma vez, ele vai, vai, vai, vai. O jumento aprendeu que Jesus liberta. Em terceiro lugar, o jumento aprendeu que com Jesus em cima, o sucesso é grande. Eita, pastor, verdade, verdade. Jesus montou no jumento, um dos discípulos olhou e disse, ai, mestre, precisa de ajuda? Eu disse, nada, filho, aqui é Deus, Deus conhece o animal conhece Deus, aqui é a criatura que o rei está em cima dele, o Criador. Vamos lá, criatura. Aí o discípulo, quando viu aquela cena, se comoveu, começou a dizer, Osana, o outro disse, Osana o rei, Osana, bendito é o rei, Osana, que vem em nome do Senhor. Aí o povo começou a fazer um coro, Osana, Osana, Osana é o rei, Osana, Osana, bendito é o rei, que vem, em nome do Senhor, Osana, Osana, Osana é o rei, bendito é o rei, que vem, em nome do Senhor. A igreja pode gritar Osana ao rei essa noite? Osana, Osana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Aí agora aquela fila imensa, e tinha outra multidão que ficava de lado apenas assistindo, a multidão dos criticadores, a multidão terrível dos caluniadores, mas a multidão pegando fogo estava do lado de Jesus, para tudo ou nada, para perder a cabeça, Osana, Osana, e ninguém vai nos calar. Os fariseus disse, manda esse povo se calar. Jesus disse, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Não posso mandar eles calar. Lá vai o jumento. Agora parou vários cavalos, cavalão daqui, cavalão de cá, e os cavalão do rei, cavalão de Codé, temos o cavalo de Herodes, o cavalo de José de Arimateia, o cavalo de Pilatos, e de repente o jumentinho com o rei em cima, osando ao rei. O jumento se sentiu, disse: rapaz, eu só vi que um negócio com Jesus é bom. Aí a mamãe disse: tu te empolga não, só é bom enquanto Jesus está em cima. Se sair de cima, tu volta para o mesmo lugar. Só é bom enquanto Jesus. Eu só vou prestar para o Brasil enquanto Jesus estiver na minha vida. Se Jesus sair da minha vida, eu não valo mais um réis, um centavo. Tu só tem valor porque Jesus está contigo, viu? Viu? Não é que você presta para alguma coisa, é que Jesus te deu valor, te revestiu, te cobriu. Ei, obreiro! Deixa Jesus montar em você essa noite. Deixa. A mamãe disse: não te empolga não, te empolga não. É que o rei dos reis está em cima. Mas eu creio que a mamãe disse: levanta a cabeça, empina o focinho, ergue as orelhas, balança a cauda e olha para esses cavalão. Estava lá o cavalo de Herodes. O cavalo de Herodes olhou para o camelo de José de Arimateia, e disse assim: camelo, tu está entendendo nesse negócio? O camelo disse: não estou entendendo. Quem é para carregar rei? Cavalo de raça, égua de raça e camelo de raça. Mas quem tá ali? Rapaz, o jumentinho, rapaz. Ei, ei, jumento. Jumento. E o jumento aqui todo metidinho. A mãe disse: não olha, Jesus está em cima. Quando Jesus está em cima, não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Jesus está em cima. Quando Jesus está na minha vida, pode me caluniar, irmão, pode falar mal de mim, pode jogar pedra, pode ver que eu sou chato, sou enjoado, já disseram que eu sou cafona, pregador novo metido a velho, que eu não tenho analogia de hoje, pode falar o que quiser. Quem me dá pão é Jesus, quem me dá roupa é Jesus, quem me dá poder é Jesus, quem me dá graça é Jesus, quem me dá unção é Jesus, quem me dá virtude é Jesus, é Jesus, é Jesus. Jesus está em cima de mim. Parece que eu vejo o cavalo olhar para o outro cavalo. O manga largo olhou para o quarto de milho e disse: ih, rapaz, eu não estou entendendo esse negócio aí. Aí o outro cavalo disse: é mistério, disseram que é mistério isso aí. Aí o outro disse: é mistério mesmo, porque quem é para carregar o rei é nós. E o outro disse: mas tu não carrega Herodes, que grande coisa, carregar o rei enjoado aquilo. Eu queria carregar aquele rei ali, ó. Eu queria aquele rei ali. Tem gente que está com inveja de você e você não entendeu ainda. Está na hora de você levantar sua cabeça e saber que Deus é na tua vida e que tu és um vaso para ser usado pela mão do Senhor, pela mão do Senhor. Ai, ai, ai, meu Deus! Eu profetizo sucesso para esta igreja. Eu profetizo glória de Deus nesta igreja. Tu crê que Deus vai te exaltar entre os grandes da terra? Tu crê que Deus vai te levantar entre os ricos da terra? Então reacenda esta palavra, porque Deus vai te carimbar de vitória nesta noite. Somente aquele que crê, glorifique o nome de Jesus Cristo agora! Se tu quiser ser usado, tu vai ter que virar jumento aqui hoje. Que é isso, pastor? Tá me tirando? Eu tô tirando não, tô te colocando a palavra. Vai ter que deixar Jesus montar em você. Você é muito orgulhoso, muito orgulhosa. E Jesus quer arrancar esse orgulho e colocar poder na tua vida. O que equivale mais, o teu orgulho ou Jesus na tua vida? Perde esse orgulho, sai desta casca ruim. Deixa Deus te usar nesta noite. Pastor, eu estou com vergonha de dar glória, aleluia. Que alguém se moate sozinho, mas no lugar onde tu estás, tu vai receber a promessa. Ha ha ha. Ai, meu Deus! Em quarto lugar, o jumento aprendeu que com Jesus a glória por um dia. Venha ouvir comigo, senhores, mas o sucesso foi para sempre. Porque o sucesso foi para sempre, porque eu estou pregando dele hoje aqui, porque a glória foi por um dia, porque Jesus montou nele apenas um dia só. Oh, meu Deus, mas olha, imagina se Jesus monta todo dia naquele jumento, irmão, a glória seria eternamente, irmão. Ei, crente, Jesus está contigo todo dia, tu vale mais do que esse jumento aqui, crente. A glória de Deus na tua vida é coisa grande. Se tu soubesse o tamanho da glória que Deus quer revelar na tua vida, se tu tentasse entrar nesse rolo grande, nesse mistério profundo, Deus tem algo tão grande a fazer na tua vida que a tua mente não consegue alcançar a dimensão. Tudo que Deus quer realizar em teus caminhos, tu não vai voar abaixo, não. Tu vai voar nas asas do vento. Tu não vai andar pouco, não. Tu vai flutuar sobre o tempo. Deus vai fazer de ti uma dinamite, uma bomba nuclear. Aonde tu pisar, pessoas endemoniadas vai cair. Tem tanto poder que Deus quer te dar. Homem, levante a mão para o céu, filho. Levante e receba. Receba o céu. Agora! Agora! Agora! Undalá! Undalá! Deus está renovando mulheres, Deus está renovando filhas, Deus está renovando filhas, Deus está renovando filhos, Deus está renovando obreiros. Anda, canta, marcha, anda, canta e marcha. Undalai, tome, candalai, axé. O rei entrou, o vestido do rei está aqui, ó. Olha o manto de Jesus aí, olha o manto dele aí. Glória, glória, glória, glória. Eu ministro, segundo o poder que está em mim, poder sobre as vossas vidas, da minha veia vai gerar o céu sobre o teu corpo, em nome de Jesus Cristo. Receba, receba, receba. Anda lá, olá, manda candará. Unda candala, yande, yandu, biné. Fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo. Está queimando, está queimando, está queimando. Erga as mãos para os céus. Jesus manda a igreja erguer as mãos para os céus. Erga, erga as mãos. Você vai receber o que ele está dando agora. Jesus está distribuindo pérolas sobre esta igreja agora. Deus está me dando a visão agora, agora, os meus olhos estão abertos dentro desta casa. Deste altar até a porta, não tem um crente sequer nesta noite que saia daqui sem receber o impacto deste homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Deus me mostrou uma estrada, escute. Deus me mostrou uma estrada comprida dentro dessa igreja agora. Eu vi um homem jogando semente à direita e à esquerda. E vi um dragão tentando roubar as sementes que estava caindo sobre a terra. O homem desembainhou uma espada flamejante e arrancou a cabeça do dragão aqui nesta noite. Grande foi a tua luta, apenas até hoje. A partir de agora, essa igreja vai triunfar. Vai! Receba poder. Receba poder. Quem vem buscar, receba. Quem vem sentir, receba. Quem vem adorar, receba. Quem vem ser curado, receba. Quem não é batizado, receba. Receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba. Undalá, undalá, banda xandada. Tem pérolas de ouro aqui. Tem pérolas de ouro aqui. Tem pérolas de ouro aqui. Eu estou vendo algo grande. Tem gente que está recebendo um calor grande dentro da alma. Deste lado aqui tem algo sobrenatural agora sendo desenrolado. Meu Deus, agora é lá atrás, lá em cima, perto do teto de som. Eu estou vendo ele. O homem de branco está neste lugar. Urabada kenda shandara. Que está nesta noite dentro deste santuário, crente. Tu crê, querido? Tu crê, querida? Coloque-se de pé agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Creia, creia, creia. Você vai fazer uma coisa agora. Deus capacitou muita gente aqui. todos que deram lugar receber poções da parte de Deus. Em nome de Jesus eu vos peço, coloque a mão sobre a cabeça do seu irmão aí. Coloque a mão sobre ele. Coloque, ele vai colocar a mão sobre a sua. Você coloca a mão sobre a cabeça dele. Deus vai fazer milagre agora. Laito. Ulamanda Xandaraya. Vai orando por ele, vai clamando por ele. O poder que está em você vai passar para ele agora. Moça, moço, receba de Deus o poder. Receba, receba. Anda, canta, lá, chove, candaraia. Está desenrolando. Cura, cura, cura. Jesus está curando. Jesus começou a batizar. Olha aí. Receba o batismo. Receba agora. Olha Jesus batizando. Começa a receber. Olha, meu Deus. Que fogo é este? É glória. Ministra, irmã, ministra, varão. O poder está em você. Receba. Undalabadabandabá. Aleluia. Alabadara bandara calamanora colamanchala bagara babassaria plafia. Solta o número 6 aí, o número 6. Aleluia. Mais uma vez, solta outra vez. No momento que entrei nesse templo, eu pude sentir uma grande unção. Eu senti um fogo tão envolvente, uma chama aqueceu meu coração. Eu senti a presença do Pai e o Filho e do Espírito Santo também. Se quer sentir o que agora eu sinto, levante as mãos e diz amém. Se quer receber, em sua mão vejo a bandeja cheia de poder, unção pra te entregar. Mas ele me disse nesta hora, só é abençoado quem glorificar. Ele está pertinho de você, sinta ele agora te tocar. Em sua mão vejo a bandeja cheia de poder e unção pra te entregar. Ele está passando sua papá, está no meio da congregação. Seja que mistério tão envolvente, sinta a presença do varão. Se quer receber o que veio buscar, a provocação desta é glorificar. Se vem receber poder e unção, abra a boca e dê glória ao varão. E sua mão vejo a bandeja cheia de poder e unção pra te entregar. Mas ele me disse nesta hora, só é abençoado quem glorificar. Então agora pra boca sem demora, porque a sua vitória já está neste lugar. Então dê glória, glória com glória. A boca sem demora, ele vem abençoar. Aleluia. Dê glória com glória. Aleluia. Ele está neste lugar, se quer receber. Levante a mão assim. Deixa Deus te usar. É só tu crer. se ele me disse nesta hora, o inimigo perdeu mais um lado que glorifica. O inimigo perdeu, aleluia. Jesus venceu, ganhou contigo.